tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, neguinho. Tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, né, fi? Tipo um balão. Uns acham bonito, outros perigoso, fazendo revoada na mente do povo. Taqueado nas palavras ou em corte reto, conjugado pela linha dos meus versos. Não há cabresto que segure quando as rimas inflama. Na térmica da vida não há quem apague a chama. Mídia, pra falar, criticar a arte que colore a quebrada sem parar. Resistência tem suas consequências. Retrato da vida sofrida na bandeira da vivência. Olha ele lá, ó, meu rap é modelado. Encanta a criança e deixa os bicos irritados. Tipo fogueteira, estourando de ideia. E quem criticou agora já virou plateia. Tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, neguinho. Tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, né, fi? Tipo um balão. Rimo como antena na bandeira de ilusões, no céu da Babilônia enfrentando os leões. O pingente é mérito na hora do resgate. A boca é contra a boca, se ficar de falsidade não tem vaidade. O rap é meu tesouro, lapidado na bancada pra ganhar boca de ouro. Plateia é o mundo e ninguém se mete, de norte a sul, de leste a oeste. O rap é resistência, isso pra mim é o que importa. Movimenta massa, mas não massa de manobra. Se eu ficar no anonimato, pra mim é satisfação. Com rimas maçaricadas pra encantar tipo balão. Tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, neguinho. Tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, né, fi? Tipo um balão, formiga, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, neguinho. Tipo um balão, tipo um balão. Meu rap é de mensagem, ele é tipo um balão, né, fi? Tipo um balão. Eu sou um rapper tipo baleiro mesmo. Não faço nada pra agradar os outros, você já. Faço mesmo pela arte, por nós mesmos, tá ligado? Sem fins lucrativos. Não tem lucro maior do que fazer o que gosta, ver o retorno do que você gosta. Se alguém achar bonito, beleza, mano, legal. Mas se ninguém gostar também, tanto faz. O importante é fazer o que gosta. Eu gosto de fazer rima, eu gosto de fazer rap. E sou muito criticado por isso. Muito. E uns gostam de fazer balão, né, mano? Salve. E eu admiro muito essa arte, essa resistência. Parabéns.